corta. A dificuldade que tu comporta, se a sobrevivência já te conforta, sua existência já se faz morta. Abra as portas, não importa. A dificuldade que tu comporta, se a sobrevivência já te conforta, sua existência já se faz morta. Ei, busque seu melhor, enxugue as gotas de lágrimas e derrame as de suor. Maus hábitos são ruins, como maus hálitos. Se contentar com pouco só te traz pior. Trace planos, perspectivas, metas, objetivos, mas não é só. No caminho pra vencer vitória, tem endereço. Sonhos são gratuitos pra realizar, tem preço. Apreço, disposição pra pagar, poucos têm. Muitos só querem os bens, meus parabéns. Cabeça de bagre, esperando milagre, por pensarem assim, muitos estão igual a ti também. Porém, quem centuplicou o valor, mostrou que perseverou, antecede, prosperou. Na humildade, pra mim o impossível termina quando começa a força de vontade. Abra as portas, não importa a dificuldade que tu comporta, se a sobrevivência já te conforta, sua existência já se faz morta. Abra as portas, não importa a dificuldade que tu comporta, se a sobrevivência já te conforta, sua existência já se faz morta. Já disse Henry Ford, se você acha que pode ou se acha que não pode, você está certo. Futuro incerto, esperança dificilmente passa perto, de esgoto a céu aberto. Só que nos ensinou Ed Rock, a vida é desafio. Faça por amor sem esperar elogios. Quer motivos, tem família e filhos, olha aí. Nem precisa das motivações de Daniel Godri. Diga pra si mesmo, pela melhoria eu zelo. Pedras, uns fumam, outros constroem castelos. Perante adversidades, não fique na encolha. Destino não existe, só diferentes escolhas. Resiliência, transmita luz intensa, como o sol, ilumine tudo na sua presença. E quem faz sombra, meu, se não pode mudar o mundo todo, mude ao menos o seu. Abra as portas, não importa a dificuldade que tu comporta, se a sobrevivência já te conforta, sua existência já se faz morta. Abra as portas, não importa a dificuldade que tu comporta, se a sobrevivência já te conforta, sua existência já se faz morta.